aos sábados dê uma volta na Marginal com a Rádio Antena Web. Durante 60 minutos, António Marcial faz uma passeata consigo pelos anos 80 e pela música portuguesa. Volta na Marginal. Um programa para descontrair aos sábados à tarde na sua Antena Web. Volta na Marginal. Às 3 da tarde na Rádio Antena Web. Não sabe o que fazer para o seu almoço? Agora na Antena Web também tem sugestões de culinária com a locutora Lúcia. De segunda a sexta-feira, a partir das 11h40, não perca Pronto a Comer. Um espaço onde, de forma simples e direta, aprende bons pratos para fazer para o almoço ou para o jantar. Pronto a Comer. Um espaço apresentado por Lúcia, de segunda a sexta-feira, às 11h40, aqui na sua Rádio Antena Web. A partir de agora, Diamantino Teixeira traz dos bons dias da sua estação. Bom dia, Antenoé, com Diamantino Teixeira. Olá, bom dia! Bom dia, Antena Web! Cá estamos para mais uma emissão de Bom Dia, Antena Web, emissão referente a terça-feira, hoje, 21 de junho. E eis que chega o verão, logo mais. Depois de ontem, e por problemas técnicos alheios à Rádio Antena Web não ter sido possível realizar esta emissão de Bom Dia Antena Web, cá estamos hoje para levar até si 40 minutos de música e algumas sugestões. Ainda a previsão do estado do tempo para o dia de hoje, terça-feira, dia em que o verão chega oficialmente. Logo mais, às 17 horas e 12 minutos, chega então o tão desejado verão. Trago-lhe para já as temperaturas atuais. Faros já está com 26 graus. Lisboa, 21. Tal como Coimbra. Porto, 19. E hoje vamos começar esta emissão de Bom Dia Antena Web de maneira bem diferente. Então, silêncio, porque se vai cantar o fado. Solidão da prensa num olhar triste, como se os seus olhos fossem as portas do pranto, sinal da cruz que persiste, os dedos contra o quebranto e os búzios que a velha lançava sobre um velho manto. espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Havia um desespero intenso na sua voz. O quarto cheirava a incenso, mais uns quantos pós. A velha agitava o lenço, dobrou, deu-lhe dois nós. E o seu Padre Santo falou, usando-lhe a voz. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, mudar-te a sorte. O início desta emissão de Bom Dia Antena Web com o Fado, estivemos com a voz de Ana Moura e os Búzios. Bom Dia Antena Web, um programa que acontece aqui de segunda a sexta-feira, entre as 11 e as 11h40, com seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Bom dia. Vou então falar-lhe da previsão do estado do tempo para o dia de hoje. E é apenas uma previsão, o que quer dizer que pode não se confirmar. Uma previsão emitida pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Assim, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para o dia de hoje um dia com pouca nebulosidade, ainda assim de manhã poderá até chover no litoral norte do continente. Chover como é como quem diz, uns chuviscos. Mas, no geral, podemos dizer que o dia de hoje se vai caracterizar por um dia com bastante sol, estando, no entanto, prevista essa tal chuvinha fraca. Lá mais para tarde, algum vento a sul, ou antes, a norte de Peniche. Bom, mas no que diz respeito às temperaturas, essas já são muito boas. Se não, vejamos. Faro e Setúbal, 30 graus. Lisboa, Coimbra, 28. E à medida que subimos no mapa, descemos na temperatura. O Porto deverá chegar aos 22 graus. Daqui a pouco já lhe trago as sugestões para a sua rádio Antena Web, Canal 1, Canal 2 e agora também a Antena Best, que, como sabe, abriu ontem. Mas como se diz no teatro, mau ensaio, prenúncio de uma boa atuação. O mesmo é dizer que, apesar dos problemas técnicos que ontem estivemos por aqui, assim é que está correto, aos quais somos alheios, mas que pedimos já também as nossas desculpas, arrancou de facto definitivamente a Antena Best. Musicalmente vamos prosseguir nesta emissão com Anabela, Perdida pelos Olhos Teus. Thank you. estivemos assim com a voz de Annabella e este tema que se chama Perdida pelos Olhos Teus. Vamos então falar-lhe da programação da sua Rádio Antena Web, Canal 1, Canal 2 e ainda Antena Best. Começamos para já pelo Canal 1. Às 14 horas regressa Rádio à Tarde com Carlos Bonaparte. Regressa também, esperemos, a normalidade à Antena Web. Já sabe então, Rádio à Tarde, logo mais às 14 horas com Carlos Bonaparte. Hoje é dia também de uma estreia aqui no, digamos, Canal 1 da sua Rádio Antena Web. Chama-se Terapia, um programa de Gonçalo Borges. Vai para o ar às 22 horas. É um programa para descontrair e relaxar às 22 horas em uma estreia. Chama-se Terapia, é também a estreia de Gonçalo Borges aos microfones da Rádio Antena Web. No Canal 2, Giração. É um espaço de 60 minutos dedicado à música portuguesa, que vai para o ar ao meio-dia no Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Giração. O Giração volta às 4 da tarde, também aqui no Canal 2. Aqui não, também no Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Portanto, Giração a não perder às 12 e depois às 16. À noite há mais uma noite de espetáculo. Aviões do Forró são os nossos convidados para a noite de espetáculos às 22 horas no Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Musicalmente vamos prosseguir nesta emissão com Cesária Évora. Saudade. Saudade, saudade, me inclino. Saudade, saudade, saudade, desde minha terra se me inclino. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos esquecem, te esquecem. Até dia que não volta. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos esquecem, te esquecem. Até dia que não volta. Saudade, saudade, saudade, saudade. És minha terra, Saninca. Saudade, saudade, saudade, és minha terra, Saninca. Santo Mê. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho para Santo Mê. Saudade, saudade, saudade, desce minha terra, Saninclá. Saudade. Saudade, saudade, desce a terra, Saninclá. Se vos escrever, te escrever. Se vos esquecer, te esquecer. Até dia que não voltar. Se vos escrever, te escrever. Se vos esquecer, te esquecer. Até dia que não voltar, saudade. Saudade, saudade, saudade, desce minha terra, Saninclá. Saudade, saudade, saudade, desce minha terra, Saninclá. Saudade, saudade, saudade, saudade, saudade. Saudade, saudade, desce minha terra, Saninclá. Os sons de África a passarem por cá também nesta emissão de Bom Dia Antena Web. Estivemos com Cesária Évora. O tema Saudades. Recordo-lhe que hoje e oficialmente chega o verão, logo mais às 17 horas e 12 minutos. Vamos falar-lhe agora da nossa mais pequenina, ou seja, da Antena Best. Um canal que não teve, de facto, o seu melhor início devido aos problemas técnicos de ontem, aos quais somos alheios, mas que, no entanto, pedimos as nossas desculpas pelo sucedido, ainda que sejamos, de facto, alheios a essa situação. Vamos então às sugestões para o canal 3 ou, se preferir, para a antena Best da sua rádio Antena Web. Então, destacamos para hoje no canal Best, na antena Best da sua rádio Antena Web, assim é que está correto, 14 em linha. Um programa que vem na linha daquilo que acontecia no canal 2 desta mesma estação, mas agora na antena Best. 14 em linha, tem 14 musiquinhas para ouvir. A não perder então 14 em linha, às 14 horas na Antena Best. Às 22 horas na Antena Best chega Parada Country. Retifico, Parada Country não é às 22, mas sim às 20. As 10 mais deste género musical em Parada Country, às 8 da noite na Antena Best. Vamos à música, nesta que é a sua rádio Antena Web. Até bem perto das 11h40, eu, Diamantino Teixeira, vou fazer-lhe, ou tentar fazer-lhe, a melhor companhia. Mas um homem que desceu tem um medo inicial da corrida das crianças e o vermelho facial das primeiras danças a dois. Quando sorris, mas que depois se deixa sempre levar por tudo que tu lhe dás. Bates, amar um homem como eu, eras capaz. Eras capaz, eras capaz. Eras capaz, eras capaz, eras capaz. Eras capaz, podes tentar, eras capaz, podes tentar, eras capaz. Eras capaz. Eras capaz, eras capaz. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Satisfeito, muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Muda de vida, se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Estivemos com a banda Filarmónica Gil, um homem como eu e ainda humanos, muda de vida. Ah, se eu pudesse. Chegamos assim ao final de mais uma emissão de Bom Dia Antena Web, emissão para 21 de junho, ano de 2011. Que maravilha, dia em que chega o verão. Pois é. Vamos todos esperar o verão, que chega logo mais às 17 horas e 12 minutos. E não deve haver qualquer atraso. resta-me desejar-lhe a continuação de um ótimo dia de terça-feira e dizer-lhe que amanhã estaremos de volta para mais uma emissão de Bom Dia Antena Web. Bom Dia Antena Web com a apresentação e seleção musical, ainda realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, para uma coordenação geral de Carlos Bonaparte. Faça o que fizer, faça o bem feito, façam o favor de serem muito felizes. Da minha parte, receba um forte abraço. Os últimos sons da emissão de hoje para João Afonso Carteiro em bicicleta. Bye bye. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Antena Web. Quando for grande você, quero ser um realejo, ter um pedaço de terra, fogo que solta o braseiro, dormir no fundo da serra, quero ser um realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor, vem o sono com a música ao som do realejo. Quando for grande você, quero ser um realejo, ter um burro, viola e cão, chamar a dança dos sapos, correr com a bola na mão, quero ser um realejo. Quando for grande você, quero ser um realejo, colher amêndoa em telhados, na banana as andorinhas, dobrar o cabo do mundo, quero ser um realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor, vem o sono com a música ao som do realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor, vem o sono com a música ao som do realejo. For grande você, quero ser um realejo, ter um burro, viola e cão, chamar a dança dos sapos, correr com a bola na mão, quero ser um realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor, vem o sono com a música ao som realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor, vem o sol.